YK584 AM 920 kHz. Franca, São Paulo. Rádio Imperador. A rádio que todo mundo ouve. Motomania, uma oficina multimarcas especializada em motos de todas as marcas e modelos. Troca de pneus, relação, freios, acessórios e mecânica em geral. A Motomania faz a venda de óleo a granel e tem a troca de óleo mais barata da cidade. Você paga somente a quantidade certa de óleo que a sua moto precisa. Motomania, Rua José Augusto Garcia, 848, Parque Progresso. Fone 3432-1888. A oficina certa para a sua moto é Motomania. Na Pastelaria Francana você encontra uma grande variedade de salgados fritos e assados, tortas, sucos, vitaminas e muito mais. Com mais de 20 anos de tradição e um atendimento muito especial. A Pastelaria Francana também faz salgadinhos para festas. Faça a sua encomenda pelo 3723-0303. Pastelaria Francana, na Avenida Brasil 849, esquina com a Rua Distrito Federal, em frente ao Tiro de Guerra. Pastelaria Francana, a melhor pastelaria de Franca. Opa, 6:06, 6:06, aqui na programação da Rádio Imperador, meu amigo, minha amiga, a gente vai fechando aqui essa meia hora do depósito do meu amigo Romildão. Quero agradecer demais, hein? Eles voltam comigo amanhã, também a Reflorestal Madeiras, e na sequência já tô de volta, hein? Com mais modão sem agrotóxico. O depósito aeroporto do Romildão é o mais tradicional ferro velho de Franca. São mais de 50 anos ajudando na preservação do meio ambiente e cuidando da nossa cidade. O depósito aeroporto compra sucatas em geral, ferro, cobre, latinhas de alumínio e muito mais, pagando o melhor preço. Ligue para o Romildão que ele manda o caminhão buscar aí na sua casa. 3701-7209 e 3701-2660. 60, Avenida Egídio Castro de Oliveira, 1596, Aeroporto 3. Depósito Aeroporto do amigo Romildão. É madeira que garante qualidade de sobra. É madeira pra durar, que vai bem em toda obra. Na Reflorestal Madeiras, comprou o vigamento e falou que é ouvinte da Imperador, ganhou as ripas de 1,5x5. Viga 6x20, R$30 o metro. Viga 5x6, R$6,60 o metro. Use madeira de reflorestamento. Faça seu orçamento pelo WhatsApp. 98223-9203. 4101-2252. Reflorestal Madeiras. Rádio Imperador, 50 anos. A nossa festa está no ar e é pra você. A Rádio Imperador tem uma história de amor com Franca e o ouvinte. Mas agora nós queremos conhecer a sua história com a rádio que todo mundo ouve. Envie pra gente a sua história, o seu momento marcante com a Rádio Imperador. Pode ser aquela notícia que até hoje você se lembra onde estava quando ouviu. Um quadro, um programa, um comunicador, uma promoção da Imperador que em algum momento marcou a sua vida. Uma música que a Imperador tocou e tocou o seu coração. E quem sabe até aquela história do amor que você conquistou e a nossa rádio deu aquela força. Participar é fácil. Mande a sua história, o seu momento inesquecível com a Imperador para o nosso WhatsApp. 16 99965 6525. 16 99965 6525. Já imaginou a sua história no ar, aqui na Imperador? A Rádio Imperador participa da história de Franca há 50 anos. E agora, queremos conhecer a sua história com a gente. 50 anos de história, amizade e amor à Franca. Bem-vindo, sexta-feira. Semana cumprida, vem em mim, sexta-feira. Ah, opa, chão, tô chegando. Essa é a rádio, a mais ouvida de Franca e região. Rádio Imperador, 10 mil watts de potência. Oi, na Imperador, Gustavo Vilas Boas. Alegria, dia e noite, noite e dia, Rádio Imperador. sempre um prazer enorme, uma imensa alegria. Até às 7 da noite tem Coração Sertanejo, por aqui o melhor da música sertaneja raiz. Todo mundo ouve, todo mundo gosta, todo mundo sintoniza. Uma vixe. Ah, coisa boa, hein? Já estamos de volta por aqui até às 7. Até às 7 eu tô por aqui, calma. Dá tempo de mandar abraço pra todo mundo aqui. Manda aí sua mensagem no 999-656525. Deixa eu mandar um abraço pra Vanessa. Tá ouvindo a gente lá no Aeroporto 3. É pertinho, meu amigo Romildão ali, viu? Hélio e Thiago, os meninos estão sempre lá ouvindo a gente. Deixa eu mandar um abraço pra Giovana também. Tinha esquecido de mandar aqui um pouco mais cedo. O Daniel também tá por lá, né? Um abraço carinhoso pra essa turma aí. Todo mundo que tá sempre ouvindo a nossa programação. Meu amigo Rodrigo falou assim: tem modão de cabra macho aí? Eu falei assim: não, mas aqui é modão sem agrotóxico que eu toco aqui. Falou, Rodrigo? E você larga de frescura aí. Um abraço pra você e boa quarta-feira. Deixa eu mandar mais abraços aqui também, rapaz. Olha só, eu recebi um áudio aqui. Meu amigo Antônio Ribeiro da Mota, ele que é lá de São Luís do Paraitinga, São Luís do Paraitinga, no estado de São Paulo, e ele mandou aqui pra gente, né, um áudio da sua história, falando aí, ó, que eles sempre ouviu, né, a Rádio Imperador, e ouve até hoje, né, lá no Radinho Apelha. Inclusive mandou uma gravação que eu quero agradecer demais, viu, Antônio? Eu não vou tocar esse áudio aqui porque nós estamos usando isso aí nos programas especiais. Inclusive, na próxima segunda-feira, quem vai estar aqui é a dona Penha Galgani, ela que também desde o início da rádio está aí, vai contar, né, a sua história. E tem outras coisas também, outras participações, bastidores, enfim. Muita coisa boa, viu? Muita coisa boa. Ó, o meu amigo Ari lá da Vila Pedigone. Ô, Ari, você levou uma sumida grande, hein? Ô, meu querido Gustavo, Ilhas Boas, como você tá? Beleza, bom demais. Da Vila Pedigone. É, Gustavo, tá sumido, né? Sem celular, né, filho? Ah. Rapaz, eu doidinho pra comprar um celular aqui. Meu irmão pegou o cartão da minha mãe e me empresta, mas de jeito nenhum. É só ele e a família que usa o celular da minha mãe, tá? Sério? Moleque é foda, viu? Eu não acredito. Mas aí eu peguei, fui no magazine lá, meti os peitos lá, comprei um PDA lá, meu nome mesmo. Meu nome é Rico, Gustavo, graças a Deus. Não tem rabo amarrado, não. Aí, esses cartões também mais, não. Vou comprar tudo no meu nome agora. O homem é bom. Melhor bota coisa que você faz. Aí, Gustavo. Fala pra todos os ouvintes aí. E falou, tamo junto de novo, meu querido. Um abraço. Tamo junto, graças a Deus. Melhor coisa que você faz, Ari. Você não precisa ficar dependendo dos outros aí. Falou, meu querido. Aquele abraço pra você, pra dar uma pros meninos aí. Estão sempre acompanhando a nossa programação. Ah, coisa boa, hein? Ó, o meu parceiro aqui, ó. O Reinaldo tá firme aqui no pé do eito também. Fala comigo, menino. Boa tarde, Gustavo. Tudo bom, cara? Bom demais, bom demais. Pô, manda pra nós aí, saudade me fez voltar com o Tião Carreiro, modão, hein? E manda pra mim aqui, também, estou aqui trabalhando, curtindo o seu programa aí e esperando a sexta-feira. Vem em mim, sexta-feira, manda um abraço pra nós aí, fica com Deus. Vem em mim, sexta-feira, ei, coisa boa. Ó, tem uma banca aqui de montagem e acabamento que tá oferecendo serviços aí de terceirização, viu? Se alguém tiver interesse, telefone é o 991-15-3873. 991-15-3873. É, e a Rogéria mandou uma mensagem aqui também. Tá precisando de coladeira de peças lá com urgência, viu? É, o telefone é o 16-991-18-82-81. 991-18-82-81. Tá falado aqui, viu, querida? Ô, rapaz. Ô, meu amigo Antônio, eu vou tocar pra você aqui, o Fernando e Osmair. Falou? E aí você faz o seguinte, você já aprendeu o caminho da roça aqui do WhatsApp, ó. Eu quero que você manda o WhatsApp pra mim todo dia, combinado? Vamos ganhar esse trem? Calma, rapaz. Acredite na vez. Caramba, que jeito. Eu tô nervoso demais da culpa. Silêncio no tribunal. Silêncio. Thank you.

por nós. Meu bem, estou novamente aquecido em seu calor, sentindo a felicidade, essência do nosso amor, respirando seu perfume. Feliz quero adormecer, nosso amor não vai ter fim enquanto a gente viver. Notícias do esporte. Vamos lá, agora eu vou falar dos esportes pra você aqui, viu? É, nesse final de semana aí, esses jogos aí também no feriado. Ficou, na verdade, uma bagunça, viu, essa última rodada aí. Com jogos no sábado, domingo e terça-feira e vários jogos também que foram adiados. É, os jogos que aconteceram, Bahia venceu Fortaleza por 4-2, o Cuiabá venceu o Santos por 2-1. O Atlético Paranaense empatou com o Sport em 0-0, Corinthians empatou com o Juventude também 1-1 e o Fluminense ontem venceu aí a Chapecoense por 2-1. Os jogos que não aconteceram foram adiados por conta aí das eliminatórias, né, da Sul-Americana, aí da Copa. É, foram os jogos aí de Flamengo e Atlético Goianiense, São Paulo e América Mineiro, o Atlético Mineiro e o Grêmio, Internacional e Bragantino, Ceará e Palmeiras. Amanhã, quinta-feira, acontecem os jogos aí da décima rodada das eliminatórias aí da Sul-Americana, viu? E o Brasil vai enfrentar o Peru às 9:30. É, meu amigo, a gente vai trazendo para você aí todas as informações do esporte. Inclusive teve um jogo cancelado aí domingão, hein? Domingão, 4 horas da tarde. Doido pra destramelar uma, pra assistir lá um futebol, né? Lá no boteco lá do Mano Velho de Guerra. O que acontece? É, não tem jogo. Ah, que isso, viu? Que isso? Enfim, pelo Brasileirão, o pessoal já tem aí mais uma rodada nesse final de semana. Né, e todos os times jogam no sábado, no domingo e também um jogo aí na segunda-feira. Mas amanhã eu passo certinho essas informações aí, combinado? E a tabela ficou com o Atlético Mineiro em primeiro com 39, Palmeiras em segundo tem 35, Fortaleza é o terceiro com 33, Bragantino quarto, 32, Flamengo é o quinto, 31, Corinthians é o sexto com 28, o Fluminense é o sétimo com 25, Atlético Goianiense o oitavo, 25 também, Atlético Paranaense em nono tem 24, o Ceará é o décimo também com 24, Cuiabá em 11º também 24 pontos, Internacional em 12º tem 23 também, Juventude em 13º, Santos tem 22 em 14º, São Paulo em 15º também 22, em 16º Bahia tem 21, o América Mineiro abrindo aí a zona de rebaixamento em 17º tem 18, o Sport em 18º tem 17, o Grêmio 19º tem 16, a Chapecoense é a lanterna aí do campeonato com 20 pontos. Uma outra notícia que eu achei interessante pra falar aqui, eu não falo muito de time da Série B, não. Mas há pouco tempo o Lisca, né? O Lisca foi lá pro Vasco, rapaz. Aí eu falei assim, agora tá explicado por que é Lisca. Lisca doido, viu? Ai, deu conta não, mas pediu pra sair, viu? Pediu pra sair. Esses times aí, ó, é o Cruzeiro. Se bem que o Vanderlei Luxemburgo tá dando um jeitinho lá no Cruzeiro, mas Botafogo, o Vasco. Ai, rapaz, tá difícil a situação desses times, viu? Que já foram grandes e hoje estão lutando aí. É, tá chegando informativo 920, daqui a pouco eu já tô de volta. No ar. Informativo 920. Cientistas da USP identificaram 7 medicamentos que podem impedir a replicação da Covid-19 em células infectadas O estudo selecionou 11 mil remédios e os testou por uma técnica feita com o uso do computador, conhecida como reposicionamento de fármacos. O próximo passo das pesquisas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP será verificar a eficácia dos medicamentos selecionados in vitro. Se os resultados forem comprovados, eles serão testados em células humanas, para que seja averiguado se poderão ser usados contra o coronavírus. A coordenadora do estudo, professora Cristiane Guzzo, disse que os 7 medicamentos já são aprovados pela Agência Reguladora dos Estados Unidos, o que deve facilitar o avanço das pesquisas. Entre os remédios selecionados estão antibióticos e fármacos destinados ao tratamento de enxaqueca e da asma. Rádio Imperador. Para suas emoções, para o seu corpo, para a sua mente, Adriana Galgani ajuda você a solucionar os seus maiores medos e suas maiores dores. Ligue agora, 16 99154-6468. Eu vou repetir, 16 99154-6468. Adriana Galgani Coach e terapeuta energética ajuda o ser a ser. Festa começou! No Jubileu Imperador, se ligue no maior festival de todos os tempos. Festival 50 anos Imperador. Um programa cheio de atrações, emoção, entrevistas, música, história, muito conteúdo e muita festa. Durante as comemorações do Jubileu Imperador, o nosso festival agita as suas manhãs. Fique ligado em nossa programação. Esperamos por você no festival. Festival 50 anos Imperador. A Rádio Imperador tem tanta história que só um festival pode contar. Festival Imperador. Rádio Imperador. 50 anos de história, amizade e amor à Franca. 50 anos de história. Ai, vontade de molhar o bico, hein? Que é isso, rapaz? Nossa senhora. Ainda bem que a sexta-feira tá chegando já, viu? Se bem que eu truvei. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. 5 dias direto. Essa semana eu não tô querendo nem ver cerveja, não, viu? Não tô, viu? Acho que eu vou parar. Mentira. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Lá pro meu amigo Oliveira, lá do Jardim Luiza, que tá firme lá no pé do Eito, né, meu querido? Valeu. Pessoal lá no bairro do Mané também. É bom demais ter vocês aí junto comigo sempre. Aqui na programação da Rádio Imperador. Eu tô no aguardo aqui do o meu patrão, José Maurício. Daqui a pouquinho ele tá chegando. Daqui a pouquinho tem as estrelinhas premiadas e a gente anota junto por aqui. E os modão sem agrotóxico não para aqui, não. Olha só, chegando aí, ó. Fernando e Osmair. É o destino de violeiro. Ao sexta-feira, hein? Minha inclinação surgiu, eu ainda era menino. Cantava moda de viola e a voz parecia um sino. Moda de pouca importância, eu transformava no hino. Foi assim que me tornei um cantador genuíno. Hoje canto pro povão, de alma e coração. Esta minha profissão é um presente divino. O caboclo quando nasce já vem com o seu destino. Basta seguir com firmeza sem cometer desatino. O que vem por natureza não é preciso de ensino. Quem é bom já nasce feito, mas assim mesmo eu previno. A carreira é deliciosa, quase sempre espinhosa. Quem sonha com mar de rosas, dança sem ser bailarino. Na viola bem afinada,

nova bonita que nem uma flor. Tava noiva pra casar, mas a sorte não ajudou. Se o noivo foi muito ingrato, foi um grande traidor. Iludiu a pobre moça e depois abandonou. Nesse dia ficou triste, com ninguém mais conversou. Em dar fim à sua vida foi o que ela pensou. Chorando, sem ter consolo, pela mata ela entrou. Um revólver carregado consigo ela levou. Pensando em suicidar, mas sua coragem fartou. Quando quis voltar pra trás, o seu caminho não achou. Perdida na mata escura, seu sofrimento dobrou. Passando fome e sede, sua vida se acabou. O cachorro curumba, seu amigo defensor, daquela fera bravia, Madalena, ele escarpou. Depois que ela morreu, pra sua casa ele voltou. Chegando lá no terreiro, muito triste ele uivou. Parece que naquele uivado o seu dono ele chamou. E dali voltou pro mato e o povo acompanhou. Bem no pé de uma figueira onde o corumba parou, encontraram Madalena onde os índios sepultou. O urumba deu um uivado que o sertão silenciou. Foi um momento tão triste, não teve quem não chorou. Pai e mãe de Madalena nunca mais se conformou por perder a sua filha que o destino carregou. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Vamos ver se a sua estrela brilhou. Confira agora as cinco estrelas premiadas. Ahá! Peguei você. Mentira. Hoje não tem as estrelinhas premiadas, não, rapaz. Eu tava achando que hoje era segunda-feira, você acredita? Achei que hoje era segunda-feira. Falei, cadê o Zé Maurício que não liga? Tive que ligar lá pra ele, rapaz. Falei, Zé Maurício, fala comigo, menino. Ei, rapaz, aí ele falou assim, Gustavo, hoje é quarta-feira. Rapaz, é porque eu dei uma perdida aí no tempo, viu? Rapaz! Rapaz, vou te falar, viu? Opa, vixe! Vamos fazer o seguinte, então, tá chegando o nosso intervalo comercial e da sequência eu já tô de volta, hein? Nossa história também é... Amigos ouvintes, em razão da forte estiagem em Franca, Sabesp informa aí o início, né, do rodízio de água na nossa cidade. São quatro blocos de bairros em sistema de revezamento. Cada bloco fica um dia sem o abastecimento e três dias com abastecimento de água. Esse sistema de abastecimento foi planejado para minimizar impactos à população. Se liguem em algumas dicas para você economizar água, hein? Feche a torneira quando não estiver usando, tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar, use vassouras e lave sempre sem mangueira para lavar o carro ou quintal, use balde, também conserte qualquer vazamento e feche sempre a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Para mais informações sobre os dias de rodízio aí no seu bairro, acesse o site sabesp.com.br/franca. Economize água. Sabesp, Governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. Nos 50 anos da Rádio Imperador, nós temos um convite. Vamos falar sobre o rádio e discutir o rádio. Rádio em debate. Durante o Jubileu Imperador, o programa Rádio em Debate apresenta entrevistas com pessoas relevantes do veículo rádio. E aí, vamos falar? Vamos discutir sobre o passado, o presente e o futuro deste grande companheiro, o rádio. Então estamos combinados, grandes convidados, grandes entrevistas do Jubileu Imperador. Isso é... Rádio em Debate. Vai ser demais falar deste companheiro que é a razão dos nossos 50 anos. O rádio, o mais rápido, de maior credibilidade, sempre atual e o mais emocionante veículo de comunicação já criado em todos os tempos. Rádio em Debate, mais um programa do Jubileu Imperador. Imperador, 50 anos de história, amizade e amor à Franca. Rádio Imperador, 50 anos. A nossa festa está no ar e é pra você. A Rádio Imperador tem uma história de amor com Franca e o ouvinte. Mas agora nós queremos conhecer a sua história com a rádio que todo mundo ouve. Envie pra gente a sua história, o seu momento marcante com a Rádio Imperador. Pode ser aquela notícia que até hoje você se lembra onde estava quando ouviu. Um quadro, um programa, um comunicador, uma promoção da Imperador que em algum momento marcou a sua vida. Uma música que a Imperador tocou e tocou o seu coração. E quem sabe até aquela história do amor que você conquistou e a nossa rádio deu aquela força. Participar é fácil. Mande a sua história, o seu momento inesquecível com a Imperador para o nosso WhatsApp. 16 99965 6525. 16 99965 6525. Já imaginou a sua história no ar, aqui na Imperador? A Rádio Imperador participa da história de Franca há 50 anos. E agora queremos conhecer a sua história com a gente. 50 anos de história, amizade e amor à Franca. 6 horas 42 minutos, 6h42. Ô turma, valeu sempre aí pelo carinho da audiência, viu? É bom demais saber que você está aí do outro lado e tá sempre ouvindo a nossa programação. Deixa eu mandar um abração lá pro meu amigo Antônio, ele e a Maria que sempre ouvem a nossa programação. Um abraço carinhoso para vocês aí, o pessoal lá em Patrocínio Paulista, tem meu amigo Zezé Marinheiro por lá, a Mércia também, sempre acompanhando a gente. Ei, rapaz, é uma turmaiada aí de gente boa. O Antônio lá do Sítio Petrópolis também. Ô, Antônio, fala comigo, menino. Tá sumido, viu? E eu já vou fechando aqui a nossa programação. Na verdade, eu vou deixando as três últimas modas de hoje. E você sabe que sempre caprichado demais da conta, né? Olha aí, Lourenço e Lorival, Colarinho Branco, Mato Grosso e Matias, Devaneios, tem ainda Ginigeno, Telefone no Ar. Quando eu falo de modão sem agrotóxico, é disso que eu tô falando, viu, turma? Abra o seu coração e deixe esse som entrar. Coração, coração sertanejo. A chave do meu carro, deixei ele estacionado ali no fundo. Sirva-me uísque e cigarro, eu hoje vou me desligar do mundo. Garçom, não quero ser importunado, nem mesmo pela mais linda mulher. Dar um cheque branco assinado, quero pagar tudo antecipado, o gasto que hoje aqui fizer. Lá fora sou um homem respeitado, cliente especial em muitos bancos. aqui, sou um pobre apaixonado, um boêmio com carinho branco. Não se zangue se hoje eu beber fora da medida. Desculpe se eu der algum vexame, movido pela força da bebida. Garçom, quem eu amo está agora vivendo feliz com meu rival. Deixou-me para sempre, foi embora, e eu estou aqui jogado fora, igual confete quando acaba o carnaval. Lá fora sou um homem respeitado, cliente especial em muitos bancos. Aqui sou um pobre apaixonado, um boêmio com carinho branco. O seu coração bate mais forte. Coração Sertanejo. O fim de mais um triste dia, dia de agonia e de espera em vão. Vem a noite trazendo consigo gosto de castigo e desilusão. Faz-se um dia que foi um açoite e vem outra noite de tortura e dor. Vai-se a calma e a esperança, e vem a lembrança de um falso amor. Hoje é noite de vagar sozinho, de encontrar espinhos por onde eu andar. Hoje é noite de tristeza infinda, apesar de linda que essa noite está. Esta noite traz o fim do dia, que ela voltaria para os braços meus. Era noite dos meus devaneios, mas ela não veio como prometeu. Horas de espera, sonhos e quimeras se perdendo ao léu. Em lugar de quem espero tanto, vejo um negro manto descendo do céu. É a noite trazendo consigo gosto de castigo e desilusão. É o fim de mais um triste dia, dia de agonia e de espera em vão. Hoje é noite de vagar sozinho, de encontrar espinhos por onde eu andar. Hoje é noite de tristeza infinda, apesar de linda que essa noite está. Esta noite traz o fim do dia, que ela voltaria para os braços meus.